Rádio USP apresenta Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir música de câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje ouviremos as sonatas para violino de Sergei Prokofiev. Prokofiev concluiu seus estudos em 1914, portanto, no começo da Primeira Guerra Mundial, no Conservatório de São Petersburgo. Nessa época, ele já era conhecido como um infante terrível. Os trabalhos com as sonatas começaram muito depois dos concertos para violino. A primeira sonata tem a data de 1938. Vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. E a Rússia só entraria na guerra efetivamente bem mais tarde. A primeira sonata, bastante extensa e complexa, mostra o amadurecimento do compositor. A segunda sonata, de 1943, começou como uma peça para flauta, mas Oistrakh, o grande violinista e virtuoso, convenceu o compositor que soaria muito bem ao violino, e ele retrabalhou a peça. Ouviremos agora a sonata número 1, em Fá menor, opus 80, com os movimentos Allegro assai, poco più animato, tempo primo. Segundo movimento, Allegro brusco, poco più tranquillo, più mosso, poco più tranquillo, tempo primo. Terceiro movimento, Andante, poco meno mosso. E o último movimento, Allegrissimo, poco più tranquillo, tempo primo, poco meno, Andante assai come prima. Os intérpretes são Frank Peter Zimmermann, ao violino, e Alexander Lonquist, ao piano. Thank you.

Thank you. Ouvimos a sonata número 1 em Fá menor, opus 80, de Sergei Prokofiev, para violino e piano, com Frank-Peter Zimmermann ao violino e Alexander Lonquist ao piano. Agora ouviremos a sonata número 2 em Ré maior, opus 94A, de Sergei Prokofiev, para violino e piano, com os movimentos moderato, presto poco meno mosso tempo primo, segundo movimento, terceiro movimento andante, quarto allegro con brio, poco meno mosso tempo primo, poco meno mosso allegro con brio. Os intérpretes: Frank-Peter Zimmermann, violino, e Alexander Lonquist, piano. Thank you. Thank you. Thank you. Ouvimos de Sergei Prokofiev a Sonata número 2 em Ré maior, opus 94A, para violino e piano, com Frank-Peter Zimmermann, violino, e Alexander Lonquist, piano. Obrigado aos ouvintes e um bom dia. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli.